o fenômeno. O Tecno Breca. A minha alegria é saber se vai sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Minha paixão.